trabalho pra ganhar o pão e não tenho tostão. Que pena que eu não posso dar o anel de brilhante que te faz sonhar. A minha bicicleta é o meu carrão, eu sou um pobretão. Mas se você quiser ganhar um grande amor, prometo a minha vida inteira pra você. Eu juro ser sincero no riso e na dor, enquanto a gente viver. Eu quero trabalhar e me esforçar bastante pra ficar à altura da sua missão. Mas hoje só posso te dar o meu coração. Mas hoje só posso te dar o meu coração. Mas hoje só posso te dar.